33, arremeta em frente, aguardando para curvar à esquerda. Afirmativo, vai decolando, a manter a proa, aguardando, 32733. Solo da 3197, portão 8, para puxa acionamento. 8 aprovado, é porte táxi, TAN 3197. Autorizado, puxa acionamento, TAN 3197. Autorizou a parada do vento, por 33. Esquerda do vento, reporte pronto para gerar base, 33. 33, esquerda do vento, apenas para informação, pouso final. Excelente. Solou ao 59, backtrack, reporte livre. Objeto 5890, identifique, chegada Mari. Desce, mantém o nível 050. Desce, mantém quanto pro 5890? Descida até o nível 050 inicialmente. 050, 5890. Solo Salvador, muito boa noite, é o Papatango Oscar Vitor aí no ar. Espera só. Felipe Alim, mantendo zero. Alim, mantendo. Nível 400, colocou o estacionamento pista que decolaria. Quando a guarda é BTA, que é próximo ao pátio 5, decola da 17. Solicitou aí a rota conforme notar, preferencial. Aguardando para autorização da Copa. Ok, então, pronto para Copa? Positivo, copiar. São Paulo, Congonhas, aprovado nível 400 via posição bridge, Upper Zulu 16, restante conforme a rota do plano, pista 17, decola com curva à direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto bridge. 1935 controle, 18614 e o código 5450. Positivo, autorizado 400 conforme a rota preferencial. Decola da 17 com a curva direita, saída da El Leda e após direto bridge. Transponder 5450, controle 11935. Para acionamento de táxi, chama a torre 186, ou com o senhor mesmo? Acionamento de táxi 186 com a torre, altímetro 1014, já teria o problema? Positivo, estamos com 03 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, Fernando Campinas. De Campinas, 3h30, 03, 286 da presente, boa viagem, Oscar, Vitor e Uniform. Obrigado, senhor, com certeza. Volta 3197 para o táxi. 8-0 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Guarulhos. Guarulhos, 3h30, POV por gentileza, está um pouquinho embaixo de transição. 8-0. 80, foi piado, táxi contornando à esquerda todo o terminal, última direita via Índia, ponto de espera, ponto, torre 186, 1014, 1-0-4, é o ativo, boa viagem, está 3197. Esquerda Índia, 18-6, torre, está 3197. Federal, Ceará Delta Lima, está pronto para ingresso, à direita e via pista até o Pátio 4. Sierra Delta Lima na escuta do sol? Federal na escuta. Doutor Uniforme, prossiga. Vai estar de brincadeira. Na escuta. Vitor Uniforme, prossiga. Estacione, reporte táxi. Aí de base para final, 2733. Pouso autorizado, 2733, 128 nós. A livre pouso, 2733. Trip é o 02-1935, bom voo. Ok, 1935, trip 5241. Ok, sem problema, aguardando. Trip 5241, no contato radar, submantém a nível de voo 380, voo Idael. Voo Idael, trip 5241, 380. Tá, 3197.0, próximo. Zona 97 ali, matei. Matei, 3197. 6733204, esquerda, hotel, pátio militar, frequência livre, estacionar. Esquerda, hotel, pátio militar, frequência livre, grato pela coordenação, boa noite, bom serviço. Três, 197, 128 nós, autorizado da colagem. Torre de zero, zero de zero. Afirma, autorizado da colagem, 138 nós. Tente, 397, autorizado da colagem. Informando que eu vou ter que desligar aqui o... bateria estante bancal. Está um pouco fraco e a gente está sem o apelido do avião. Eu tenho observação, fica o avião decolar, eu posso chamar o senhor de volta. Conforme então, após a aeronave decolar do piso 17, chamo novamente então. Joy, a gente vai acabar. Obrigadão. Objet 5810, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. Desça para 2000, reporte estabilizado no localizador 5810. 97-07, 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite, 3197. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197, cruzando 2100 pés na Dael Leda. TAM 3197, radar na decolagem, suba e mantenha nível 380, saída da Dael. 380, Dael, TAM 3197. Salvador, boa noite, 3560. 3560, boa noite, identifique, chegada MAG, desça até o nível 050. 050. É, o 3560 poderia voar ITAP, senhor? Está autorizado ITAP, 3560. Prato. Estimativa 5241, passa nível de voo 50, agora com Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. 351-3325, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceané 6212, informação X-Ray. Boa noite, Oceané 6212, identifique, chegada Mari. Desça aí, mantenha 3.000 pés, ajuste 1014. Desce, mantém 3.000 pés, 1014, Oceané 6212. TAM 3560, desça para 2.000 pés, está autorizado pelo LS, reporte localizador. Após ETAP, Voiduna, o 3560. 2.000 pés, 3560. No zero estabilizado no localizador? Está estabilizando agora, baixado e travado visual. Complete LS, torre 1862, 58 no zero, bom pouso. 18-6, 58 no zero, obrigado, até. 58 no zero. Cinco, quatro, dez, tem pouso autorizado na 10, 110-8, nossa. Confirmando para o 5-8-0, livre pouso, tá baixado e travado, visual. Autorizado, 120-10, nossa. 5-8-0. controle Salvador, trip 5218, ciente da informação, X-ray. Trip 5218, identifique. Oi, Amã, e efetue a chegada Amã descendo até o nível 060, trip 5218. Vai voar Amã, vai descer pro 060, possibilidade voadora da presente? Não, negativo, nenhuma. Mantenha a chegada Amã, o seu número 3 na aproximação. Corrijo, número 4. Ciente, mantendo Amã, 5218. Está presente, vai na prova de toque, 5218. Prova de toque, 5218. Prova 3197, centro Recife, agora frequência 1251, na alternativa 3325, boa noite. 251, 3325, com Recife, centro 3197, boa noite. Autorizado táxi, papá, pista e reporte no alinhado e pronto. Salvador, boa noite, ou boa noite, 24, da X-Ray. 5810, 16, direito, 219. 218, vai ser 5810. 219. 50 na Mari, boa noite, 24. Desça para 4 mil pés. 10 no 4 ajuste. 10 no 4, descendo para 4 mil. 5218 a trip. Olá, Salvador, boa noite. FJ 5810, de cruz, na escuta. Olá, Salvador, FJ 5810. 5810, boa noite. Pouso Olivô, táxi Alfa Juliette, Pátio 1 no Portão 2. Alfa Juliette, Pátio 1 no Portão 2, vai ser 5810. Que a Vitor informa, autorizada a decolagem, uma centena 89. Salvador, passarinho 2224. Muito boa noite, com a informação X-Ray. Boa noite, passarinho 2224, aciona identificação. Vem na proa de Amã e desça até o nível 060. A velocidade 250 nós. Ok, voando na Amã, 250 nós, descendo para o 060. Oxa, 6212, reduza para 2110 nós. Reduzindo, Oxa, 6212. Visual, consista 3560. 3560, complete final ILS, chame a torre, 1862. 1862, obrigado. Boa noite, está 3560. Repórter externo 3560. Portará. Vitor Uniforme aos 19, controle 1935, bom voo. Obrigado. Olhe, muito boa noite, Oscar Vitor Uniforme, decolou na sua escuta. Corre Federal, Serra Delta Lima. Serra Delta Lima, autorizado. Autorizado a ingressar na pista, chame liberado para o pátio 4, Serra Delta Lima. Joia. Repórter estabilizado. Trip 5218, desça para 3.000 pés, 1014 o ajuste. 3.000 com 1014, tipo 2.18 a seco. Para baixar travado, 3560. Pouso autorizado, pista 10, o vento 128 nós. Sempre pouso na 10, 3560. Complete LS, torre 1-8-6-12. 8-6-12, 6-2-1-2. Torre Salvador, Xenã, 6-2-1-2, boa noite. Meia dois, um, dois. Continue, número 2, 1014, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 6-2-1-2. Reportar no localizador, 5218, aqui. Voo no 884, desça para 3.000 pés. 1-0 no 4, ajuste. 3.014, voo no 884. Passarinho do 2224, mantendo a chegada a mão, desce até 4.000 pés com 1014, ajuste. Confirmado por 2224, 4.000, 1-0 no 4. Afirmativo, desce para 4.000, ajuste no 0 no 4, mantém a chegada a mão. 2224, 6024, direita 219. 219. Salvador, Oscar, Vitor Uniforme, poderia voar a bridge? Estamos em Recife, na frequência 251-R3325, Oscar Vitor Uniforme, solicita direto bridge. 251, alternado? 13325. Obrigado, amigo, boa noite. Boa noite, estamos voando. Pouso autorizado, 10, Genéia 6212. Do lock, trip 5218. Trip 5218, complete LS, chame a torre 1-8612, bom pulso. 1-8612, bom trabalho, 218. Passou a etapa, 1-8-4, pode prosseguir? Para 2000 pés, ajuste permanente MI 14, só autorizar o CPS, reporte estabilizado no localizador, ou no 884. 72000, autorizado NSX Ray, reportar estabilizado, 1-8-8-4, registrado MI 14. Salvador, boa noite, Titan 3603, Guarulhos, nível 340. Titan 3603, boa noite, informação em curso em Yankee, Guarulhos 340, autorizado. Decolagem da 10, curva direita, no perfil da saída da EL, letra BDEV, após intercept UPWISC 50. Controle em 119.35 e aciona 5471 no transponder. Titan 3603, autorizado, Guarulhos, nível 340. Na Upperway 50, primeira aerovia, decolando da 10, com curva direita, perfil da AEL, Lê da BDEC. 1935, 5471 alocado, TAN 3603. Protegimento correto, portão 07, chama pronto para o espectramento, TAN 3603. Chamada. 219, obrigado. Passaria do 2224, desça para 3000 pés, 1-0-1-4 ajuste. Número 3 agora na aproximação, reporte localizado estabilizado. Inicie redução para 210 nós. Ok, vai descer para 3000, 1-0-1-4, vai iniciar a redução 2-1-0-9, vai reportar estabilizado.